E aí, Mazinho, salve! Salve, Ananias, uma boa pra nós, fiel? Opa, nós mesmo, simpatia. Mas aí, como é que tá a RP aí, firma? Vixe, mano, deselegância total, ó. Mó guerra, pô. Bota o fé. Por aqui então, mano, o general dando tiro nos porcos, porco matando os fiel, tá foda, meu querido. Entendeu tudo. Mas aí, Mazinho, dependente da situação, cê tá ligado, mano? Que é nós que fecha, né? Opa. Nós que fecha. Aqui é 016 somando com 034. Ribeirão, a molecada. Pé de pato, que fecha e fecha mesmo, que não deixa brecha. Quando vê a barca dos vermes, joga a bolinha pra reta. O crime não é creme, é CTS, MG. O aval é joga pó e vão nos polícia de XT. Favela da Mangueira, Leleô e Sanguinho. VDM, Minas e os moleque nos raidin. Catatal na mão, os cu encana mesmo. Os moleque é ruim e não tá nem vendo. Vagabundo quer saber de hoje, não de amanhã. Boca aberta leva eco de sapatinho de lã. Valinho de melo, os moleque no pipoca. Não toca de aranha, não cola muriçoca. Se dá mina quebrada, os vagabundo cobra. Aqui não tem caô, parça, não tem manobra. Chega pra somar, nós chega e fecha junto. Se tombar uma paisana, só tombou mais um presunto. O rato rói o queijo, mas tem que sair da toca. A toca não é pra rato cinza, pé de bota. Simeone, somos negro e o neném na trincheira. Que soma com a quebrada e com a região inteira. Parque Ribeirão, Vila Virgínia, Gato Preto. Que fecha e soma com os moleque lá do gueto. Que tá se armando no aguardo do aval. RP, o bangue tá louco, os cara tá sentando pau. CTS, Mazinho, joga porva nos peba. Aqui é nós que soma, aqui é nós que fecha. Bicho é o crime, bicho é a firma. Se é nós que fecha, não admito, bicho é limpa. Bicho, olha lá, sapeca iaia. Pipoca não entende que com nós não vai fechar. Vixe é o crime, vixe é a firma. Se é nós que fecha, não admito, ficha limpa. Vixe, olha lá, sapeca iaia. Pipoca não entende que com nós não vai fechar. Nós que fecha, porra, daquele modelo. Fidelidade, lealdade de MG Ribeirão Preto. Nós que fecha com 15, é nós que fecha com crime. Aqui nós fecha com a favela e segue leal ao time. Na pista os pilotos de capuz, Hayabusa. Em busca dos papel de minigo embaixo da blusa. Na torre os contatos nos conforme deu aval. No radinho é passada a caminhada do fulano de tal. Perdeu tudo, né, lindão? Pode pá que essa fita mesmo. Elegância, desembolo e o errado sai perdendo. No BT de RP, muda nada do VDM. Só não confunda limão com lima. O creme com o creme. Simeone, Quintino 1 e 2, aí é treta. Favela do SBT, favela da Mangueira. Piranga, Vila Carvalho, Jardim Progresso. Parque Ribeirão, sempre fecha pelo certo. Monte Alegre, Baixada, Ribeirão Verde. Jandaia não admite, talarique do que 13. Bota fé, novidade é sem massagem, meu querido. A sintonia aqui é forte e o bang fechou lindo. Aqui é a rota, lá é a roca, aqui Gepar, lá é a Romo. Se te aborda no ofusco, o final nem te conto. É progresso em reversa, é pipo com culata. É pula de fica e piscina vazia. É da morro em ponta de faca. É pinta faia, é mancada. Pode pá que é mão pra bolo. Ali chapéu pipoca. Sem saber o pé do molho. Deixa ele ser feliz, já que com nós é poucas ideias. Quando receber a bala, vai saber que é nós que fecha. Vixe é o crime, vixe é a firma. Se é nós que fecha, não admito, vixe é limpa. Vixe, olha lá, sapeca iaia. Pipoca não entende que com nós não vai fechar. Vixe é o crime, vixe é a firma. Se é nós que fecha, não admito, ficha limpa. Vixe, olha lá, sapeca iaia. Pipoca não entende que com nós não vai fechar.